O que é a morte? Se não despertar de um novo sentimento, sentimento de falta, saudade, arrependimento de não ter dito tudo o que se sentia vontade antes da partida, mesmo que fosse para xingar. O que é a morte? Se não respeitar a vontade de Deus e, em meio a tudo isso, poder transformar o sofrimento em melodia cantada. Essa é a homenagem da família TSG a você, Bocão. Eu sinto sua falta como nunca senti. Você se foi embora e nos deixou aqui. Vou te dizer que a rua já não é a mesma. Vou te falar que seu copo ainda tá na mesa. Isso é real, pesadelo ou um sonho, não sei. Só que é de verdade, chegou a sua vez. Eu imagino sua família como tá passando. Visualizo seu pivete e ele te chamando. Vou te contar que uma fita me deixou surpreso. A atitude do Zequinha lá no seu enterro, que não redou o pé de perto do caixão. Eu não sabia se orava ou se chorava, irmão. Cê tá ligado que aqui tá fazendo falta. O que conforta que o céu agora é a nova casa. Junto com Deus, você tá olhando pelos seus, pra que ele se converta e venham pro Aprogel. Saindo fora, sou assim, esse louco cascão, que tá escrevendo com amor pro meu amigo Bocão. Que lá do céu tenho fé que vai receber. Aí, Felipe Mesquita, agora é com você, é com você, é com você, é com você, é com você, é com você. Com dor no coração, foi que eu escrevi essa letra pro meu parceiro Bocão. Pita Araújo, trilha sonora do gueto, Zequia. Irmão, que saudade de você. Por que você não vem nos ver? Pra coroa de flor, tava escrito com vida louca não vira. Vida louca nasce, vida louca nasce. Irmão, que saudade de você. Por que você não vem nos ver? Pra poder aí, filhão, nos ver feliz. Na hora do enterro do Boca que eu vi que você só tem 14 anos, mas você é um homem. Ninguém tá preparado no jogo pra perder. Só que Deus dá vitória pra todo o que crê. Eu acredito aí, Bocão, que você partiu. Igual na Bíblia, como Dimas, cê se redimiu. No seu velório até louvou, os mano cantou. Pra acalmar o pranto que sua falta deixou. Cê imagina ali pra mim, eu só com 13 anos. Perdi você, parceiro, que era de miliano. Nunca pensei que gostava tanto de alguém. Jamais achei que você me fazia tão bem. A Jaqueline não saiu de perto de você. O Jusilei só chorava feito um bebê. A sua mãe, como sempre, foi quem mais sofreu. E o mundinho não aguentou e desfaleceu. Por outro lado, você fez a gente pensar que Deus é bom e presente, ele sempre está. Receba com carinho essa humilde homenagem. Um pouco simples, eu sei, mas só que de verdade. Irmão, que saudade de você. Por que você não vem nos ver? Pra poder nos ver feliz. Na sua coroa de flor tava escrito que vida louca não vira. Vida louca nasce, vida louca nasce. Irmão,